Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes São José dos Campos e demais cidades do Vale do Paraíba. Estamos iniciando mais um programa Vivência Espírita, diretamente dos estúdios da Super Rádio Piratininga, em 750 kHz. A doutrina espírita vem nos esclarecer sobre as nossas dúvidas a respeito do mundo espiritual e material. Vem mostrar os ensinamentos de nosso Mestre Jesus nos dias atuais, mostrando a importância da ética e da moral em nossas vidas. Vem também nos ensinar a suportar com dignidade as nossas dificuldades atuais. Vem mostrar o caminho para colocarmos em prática os ensinamentos, exemplo do nosso querido e divino Mestre Jesus. São 8:02. Nós voltamos ao horário normal, que segundo o Jorge diz que lá na Bahia é horário de Deus, né, Jorge? Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Voltamos ao horário de Deus, né? Bom dia a todos. Paz e alegria em todos os corações. Pedimos licença para entrar nos seus lares, levando um pouco mais de conhecimentos científicos, filosóficos e religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Nosso convidado aqui hoje é o nosso irmão Luiz Carlos Forcato. Todo mundo conhece ele aqui em São José dos Campos, dentro do movimento espírita, mas atualmente ele reside lá em Pindamonhangaba e é trabalhador do Centro Espírita Bezerra de Menezes. E vamos agradecendo as Casas Espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Sem esquecer também do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Liguem para nós para fazer suas perguntas, que nós vamos conversar hoje sobre doutrina espírita mesmo. Resumo da doutrina dos espíritos. Então, se você quiser fazer alguma pergunta, provavelmente dentro desse capítulo nós temos um resumo aí para responder, né? Então, o Forcato vai conversar sobre isso aqui conosco hoje, embora seja uma espécie de programa assim, de perguntas e respostas, mas dá para a gente dialogar bastante e vocês podem tirar as suas dúvidas aqui conosco hoje. Ligue para nós, 3941-9750, 3942-9750, pode participar também através do nosso Facebook ou também através do nosso WhatsApp. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Forcato. E bom dia, querido ouvinte que está nos escutando agora na Super Rádio 750M. E para você que está nos escutando a gravação do nosso programa através do site ou da nossa rádio online, um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa será reprisado, está sendo reprisado em todos os horários também na nossa rádio, que é 24 horas. Então vocês podem ouvir músicas e ouvir muitas mensagens na nossa rádio online. E hoje, a gente ainda não definiu a pergunta para sorteio, mas a gente vai sortear dois livros espíritas durante o programa. Então entre no nosso Facebook, que o Jorge acabou de falar, facebook.com/programa Vivência Espírita, ou ligue para nós no telefone que ele falou, mas eu vou repetir, que é 12-3941-9750 ou 12-3942-9750, para dar sua opinião, falar sobre a doutrina dos espíritos, mandar pergunta para a gente aqui interagindo com o Forcato. E vamos iniciar agora com a prece de abertura. Nós vamos pedir pro Forcato fazer a prece. Tá aberto aí? Tá aberto aí, tá, né? Forcato, você faz a prece pra gente, por favor, de abertura. Então convidamos a todos, nós aqui e os nossos ouvintes, para refletirmos um pouco, pensarmos em Jesus e vamos nos elevando. Vamos nos distanciando da matéria e vamos nos aproximando da espiritualidade, deixando-nos envolver pelos espíritos amigos, nossos companheiros de todos os momentos, principalmente o nosso Mestre Jesus. Agradecemos a todos aqueles que permitiram a nossa vinda até aqui, facilitaram a nossa chegada, e vamos agradecer também a todos aqueles que nos inspiram e que estarão conosco durante o nosso bate-papo aqui sobre a doutrina dos Espíritos. E elevamos a Deus também os nossos agradecimentos, que é o nosso Criador e Criador de todas as coisas. Que assim seja. E nós estamos aqui com o Luiz Carlos Forcato, que vai falar sobre o resumo da doutrina dos Espíritos. E ele está acompanhado da Marina, que é também lá de Pindamonhangaba. E o Forcato foi coordenador da Regional Espírita Evangélica e é hoje um trabalhador do Centro Espírita Bezerra de Menezes, lá de Pinda. Bom dia, Luiz Carlos Forcato, que já fez a nossa prece do dia de hoje, porque nós estamos aí com um probleminha, mas então vamos iniciando o nosso programa, né? Bom dia, Forcato. Bom dia, Rui, mais uma vez. Bom dia, Rodrigo. E bom dia ao Jorge também. Estamos aqui hoje para conversarmos sobre Espiritismo. Nós vamos falar sobre o resumo da doutrina dos Espíritos, que está na introdução do Livro dos Espíritos. Então a gente... É o item 6 da introdução. Da introdução. Falamos também, convidamos os ouvintes, né, para, se quiserem acompanhar, dar uma olhadinha no Livro dos Espíritos. Estamos aqui para receber também perguntas, para a gente poder conversar juntos. A pergunta a gente está definindo ainda, mas pode, os ouvintes quiserem interagir, enviar perguntas também, tiverem dúvidas sobre a doutrina, participa, né, com a gente. O Forcato é um ouvinte assíduo da, nosso também, né, sempre participa com o programa. Vamos até iniciar com o Livro dos Espíritos. A introdução do Livro dos Espíritos é muito importante, né? Ele fala... uma coisa que eu gosto bastante no Livro dos Espíritos é a questão do controle universal. Uhum. Né? Fala um pouco pra gente, que eu acho que é muito importante do trabalho que o Allan Kardec fez naquela época para poder compilar e chegar no livro, né? Chegar nessa obra. Uma coisa que dentro da doutrina pouca gente tem o costume de fazer é ler a introdução. Todos os livros, não só o Livro dos Espíritos, como o Evangelho e todos os demais livros, é muito importante a gente ler a introdução, porque lendo a introdução a gente vai entender melhor o conteúdo. Porque muitas vezes a gente vai no conteúdo, tem determinadas passagens que a gente lê, às vezes tem alguma dificuldade em entender. Mas se a gente tivesse lido a introdução, a gente já teria uma ideia formada e não teria então tantas dúvidas assim. Mas, Forcato, a nossa doutrina espírita, ela é bastante clara, é bastante firme nas suas colocações. E o que é Deus para os espíritas? Bem, Rui, é uma das perguntas mais difíceis e complicadas de todas as épocas e todas as religiões. O que é Deus? Nós vamos ver no Catecismo da Igreja Católica, que foi onde a maioria de nós fomos criados, que lá existe uma pergunta. A primeira pergunta é: quem é Deus? Bem, quando você fala quem, a ideia que nós temos é de uma pessoa, de alguém. E o Kardec, logicamente inspirado pela espiritualidade, fez a pergunta aos espíritos: o que é Deus? Então ele perguntou: o que? Que coisa é essa? Então muita gente pode ficar pensando: bom, mas é uma falta de respeito a Deus a gente chamar ele de coisa, né? Que coisa é essa? Não, Deus, na sua infinita bondade e perfeição, não vai ficar aborrecido com ninguém porque aí a gente chamou ele de coisa, né? Mas na verdade é que o que é Deus? Nós não temos como definir Deus. Nenhuma religião, nenhuma filosofia vai conseguir definir Deus. Nós damos o nome de Deus à causa primária de todas as coisas, que, aliás, é a explicação dada no Livro dos Espíritos, né? Então, Deus é a inteligência suprema. Agora, além disso, nós não temos condições de avançar mais, porque ainda faltam alguns sentidos para nós. Nós temos audição, nós temos tato, nós temos visão, que nos facilita a vida. Mas faltam ainda alguns outros sentidos. Quer dizer, o sentido que vai fazer com que nós entendamos a natureza, entendamos o universo, entendamos a causa primária de todas as coisas, esse sentido ainda não está desenvolvido no ser humano por enquanto. Forcato, aqui nós temos uma pergunta que é sempre comum as pessoas fazerem para a gente. Deus criou o universo. E quem criou Deus? Então, isso aí cai no que nós já conversamos, né? quem criou Deus. Para nós, esse sentido de conhecer as coisas, conhecer a natureza, conhecer o universo, conhecer Deus, ainda é um sentido, ou são sentidos que nós ainda não temos desenvolvido. Nós somos espíritos que estamos, né, no caminho da evolução. Com certeza, daqui a algum tempo, vamos ter essas condições, né, de poder entender, mas por enquanto ainda não temos. Então, no Livro dos Espíritos diz que o universo foi criado por Deus por uma questão lógica. Se existe a causa, o efeito, que é o universo, se ele existe, ele tem que ter sido criado. E quem criou o universo? Deus. Então, Deus é o nome que nós damos ao princípio criador de todas as coisas, o princípio das coisas, né? Então, não tem como nós definirmos Deus. E quem criou Deus? Então, fica também essa pergunta no ar para todas as religiões, ciências e filosofias, e vamos ter que aguardar ainda nós evoluirmos, crescermos mais um pouquinho para podermos dar essa resposta. Forcato, eu penso da seguinte maneira. Quando alguém faz essa pergunta pra gente, é porque a pessoa tá querendo, não tá querendo saber de nada, né? Se a pessoa faz essa pergunta. Eu pergunto se a pessoa já sabe quem que é ela mesma, né? Se a gente já sabe quem somos nós. Nós não sabemos nem quem somos nós, né? Nós não sabemos nem o que é um espírito, por exemplo, né? Nós sabemos que existem espíritos, mas o que é um espírito a gente não sabe como direito, é o espírito, né? Quer dizer, e nós somos espíritos. Se nós somos espíritos, nós deveríamos saber quem somos nós. Fala, poxa vida, se a menor partícula você não sabe quem que é, como é que nós vamos saber a maior, como é que é? Né? Então são coisas, nós precisamos nos conhecer primeiro, para depois tentar conseguir outras respostas. É que na realidade a gente já quer ir com a negativa, aí você vai lá em cima. Então quem que é Deus? Quem que é Deus? Se existe Deus, se tudo que é, se toda causa tem efeito, quem é o efeito da causa, né? Uhum. Quer dizer, quando a pessoa não está querendo saber de nada, ou ela está querendo destruir alguma coisa, ela acaba fazendo essa pergunta. Uhum. Né? Agora, basta a gente ver aquele conto que tem lá no livro Pai Nosso, que é o conto do caravaneiro, né? Aquele caravaneiro que ele estava no deserto com um monte de, com todos os seus camelos, com todos os seus súditos ali, levando os empregados, levando, e tinha ali um senhor já de certa idade que todo dia se punha a orar, a agradecer a Deus por tudo. E ele, e uma vez o caravaneiro, o chefe da caravana, vai e pergunta para ele: mas por que você reza tanto? O que adianta você rezar? O que adianta você ficar fazendo isso? Adianta, vai mudar alguma coisa você rezar tudo? Aí ele falava: não, porque eu acredito em Deus, tudo. Falou: mas poxa vida, não, prova para mim que Deus existe, né? Você consegue provar? Ele falou: não, eu posso falar algumas coisas para você. E aí ele pergunta: como é que você reconhece uma joia, né? Ele fala: pela marca do ourives você conhece a joia. Quando você está dormindo e algum animal passa em volta da sua cabana, em volta da sua tenda, como que você reconhece? Qual o animal que passou? Ele falou: no outro dia eu olho os rastros dos animais e vejo qual foi o animal que passou ali. Né? Como é que você reconhece uma carta quando alguém mandou para você? Ele falou: pela letra da pessoa eu reconheço a carta. Ele falou: tudo bem. Então agora o senhor dá uma olhada aqui para cima, para o céu, e fala, agora explica para mim quem foi que fez isso aí. Né? Então, é interessante você mostrar que uma grandiosidade dessa não pode existir sem alguém ter feito, de alguma maneira. Mesmo a pessoa não acreditando em Deus, nesse Deus tradicional que todo mundo fala, que a doutrina espírita também não. A doutrina espírita também não acredita nesse Deus humano. Exatamente, né? A doutrina espírita acredita nesse Deus tudo. Mas dizer quem é, não dá, porque para a gente dizer quem é, nós tínhamos que arrumar uma personalidade para ele, nós tínhamos que criar. Por isso que muita gente idealiza Deus, aquele homem maior de todos, sentado lá num trono, com a barba grande, com óculos na ponta do nariz, sentado com um livro na mão, julgando todo mundo. Então a pessoa acaba, quando ela humaniza Deus, né, quando ela traz Deus para ser igual a nós, ela faz Deus desse jeito. E na realidade, quando Deus nos criou sua imagem e semelhança, ele não criou a imagem e semelhança do corpo físico, ele criou a imagem e semelhança do espírito. Espírito, exatamente. Se nós não sabemos nem quem somos nós, como é que nós vamos conseguir saber quem é? Já, né? Existe a filosofia antiga que pede pra gente se conhecer, né? conheça-te a ti mesmo. Uhum. Então, realmente, Jorge, a gente precisa analisar, refletir, fazer uma interiorização para a gente entender quem somos nós, para depois a gente querer entender quem são os outros, né? Só queria falar que o pessoal entrou aqui no WhatsApp, mandando bom dia, a Alice Fernandes, Elza, Ed Moreno, Ana Elisa, Alice Fernandes e o Maurício Tomé, manda um bom dia e meu abraço ao Forcato. Parabéns ao Jorge pelo novo livro, seu Rui, não fique bravo comigo. Rodrigo, gostei dos anos 60, turma de retaguarda, meu beijo no coração de vocês. E o Vitor também manda bom dia, amigos, Jesus nos abençoe. E também temos a participação da Neuza da Silva Pires, que ela entrou aqui, mano. Bom dia, queridos amigos Rodrigo, Rui, Jorge e a minha querida Maria Emília. Um grande abraço a todos. Então vamos continuando aqui, né? Focato, tem muitas religiões que não aceitam, não acreditam nos espíritos, né? Tem muitos que têm até medo de falar em espírito. E tem muitos que têm medo de falar de espíritos quando o espírito aparece para alguém ou se comunica e assim por diante. Afinal de contas, o que são esses espíritos? Rui, é interessante. A falta de estudo, a falta de conhecimento é que gera tudo isso. Muitas pessoas, como você falou, têm medo de espírito. Poxa, mas se ela estudasse, se ela procurasse conhecer a realidade, ela não teria esse medo, porque ela é espírito, nós somos espíritos. Nós, com a nossa pouca visão aqui, nós pensamos que nós somos isso, esse corpo de carne, com olho, nariz e tal. Mas nós não somos realmente só isso. Nós somos espíritos. E como espíritos, nós não temos assim essa forma física que nós aparentamos ter. Então, nós somos espíritos que, no momento, estamos fazendo uma experiência num corpo físico. Um dia, nós, no plano espiritual, antes de estar aqui na carne, penetramos nesse corpo físico, crescemos e estamos nele. Então, esse corpo físico que nós temos, que nós achamos que somos nós, e na verdade não é bem assim, é simplesmente uma vestimenta que nós estamos tendo no momento para fazermos experiência aqui no mundo físico, porque nós somos espíritos e temos que evoluir, vamos crescer em todos os aspectos. E a evolução, ela é feita praticamente quando nós estamos encarnados. No plano espiritual, nós fazemos, sim, algumas evoluções, alguns crescimentos, alguns estudos. É como se fosse uma escola, o plano espiritual, onde nós estamos matriculados para aprender. Agora, o exercício, botar em prática mesmo, nós botamos em prática quando nós estamos no mundo material. Por isso que nós pegamos um corpo físico para dar continuidade. É, porque a gente, em várias palestras que a gente faz, a gente costuma dizer que para ter um corpo físico, né, para que eu seja pai, então eu preciso ter uma mulher, para que essa mulher conceba essa criança. Mas então é carne gerando carne. Você concorda? É. Mas e o espírito, né? O espírito, nós não sabemos quem é que vem naquele corpo. É, e parece até que é uma loteria, né? A vinda daquele espírito a utilizar um corpo, né? Ô Rui, já teríamos que ter muitas horas para poder falar sobre tudo isso aí. Mas no plano espiritual tem coisas muito mais adiantadas que nós temos aqui no nosso mundo material. Quando um espírito está para reencarnar, não é em qualquer corpo que ele vai entrar. Existem lá os computadores, sei lá, os meios no plano espiritual que vai decidir para onde ele vai. Então, se o espírito precisa passar por uma determinada prova, vai ser escolhido qual é a família que ele vai poder encarnar, qual é a família que vai proporcionar para ele aquela experiência. Se ele precisa ser escuro, por exemplo, pele escura, ele não vai poder nascer numa família de pele clara. Então, o que acontece? No plano espiritual vai dizer, bom, você tem que nascer com pele escura nessa vez para aprender o que as pessoas escuras aprendem. Então, vai decidir. Bom, então decidiu a família. Mas para passar por determinado problema de pobreza ou de riqueza, você não pode nascer nessa família, tem que nascer naquela outra. Então, essa outra família está lá no Piauí. Então, você já escolheu a família. Vai ser uma família de pele escura e que mora lá no Piauí. Piauí. Mas para passar por determinadas situações que você precisa passar para aprender, para dar continuidade ao seu aprendizado, você não pode nascer, por exemplo, no Piauí, vai ter que nascer no Rio Grande do Sul. Então, opa, vamos mudar, vamos botar você numa família lá no Rio Grande do Sul. E por aí fora. Então, nós nascemos num corpo de acordo com a nossa necessidade de momento. Cada encarnação é uma história. Nós, através das encarnações, nós vamos crescendo, vamos evoluindo. Então, quais são as necessidades minhas neste momento? Então, vai ser determinado qual família que eu vou encarnar. É, porque tem algumas pessoas que dizem, mas como é que vocês sabem? Qual é a comprovação que vocês têm que existe essa engenharia, vamos dizer, espiritual, determinando um vai para cá, outro vai para lá? Como é que funciona isso, Focado? Porque nós temos, muitos dos nossos ouvintes não são espíritas, né? Uhum. Então, muitos gostariam até de entender essas coisas. Olha, as informações que nós temos são vias mediúnicas. Então, existem aquelas pessoas que têm a condição de entrar em contato com o plano espiritual. Que são os médios de passividade, né? É. Então, o que acontece? A própria doutrina espírita, quando ela foi nos apresentada, foi apresentada através da mediunidade. E, então, muitas pessoas vão pensar, bom, mas... quem garante que essas pessoas que estão dando essas informações não estão dando da própria cabeça ou seus próprios pensamentos? Bem, Kardec, quando criou a doutrina dos espíritos, ele codificou tudo isso aí, as respostas, as perguntas feitas e todas as informações não aconteciam numa sala fechada. Isso acontecia no mundo inteiro. Foi o mundo inteiro dando as mesmas respostas, as mesmas perguntas feitas. Então, nós temos essa certeza, porque não é possível que até no meio indígena a gente poderia ter informações coincidentes com muita gente no mundo inteiro. Então hoje a mediunidade é a grande ferramenta que nós temos para conhecermos a vida na espiritualidade e saber como ela funciona, porque é importante a gente entender isso, e através do estudo e das pesquisas, porque veja bem, a doutrina espírita não é uma doutrina só para mostrar para você algum pensamento. A doutrina espírita é para fazer com que nós estudemos e avancemos em conhecimentos. A doutrina espírita é uma doutrina de estudo e pesquisa. E então, aquele que pesquisa, aquele que desenvolve a sua capacidade também mediúnica, ele não vai ter essa dúvida que muita gente que não estudou tem. Ricardo, só estou testando aqui também o novo microfone, mas está funcionando então. Mas aproveitando também, fazendo uma pergunta. Porque a doutrina espírita pode ser considerada também como uma escola, como uma universidade para o espírito? Você acredita que isso, todo esse ensinamento, pode ser uma filosofia de ensino? Olha, é claro, né? Porque a doutrina dos espíritos é uma doutrina rica em todos os aspectos. Quer dizer, aquilo que nós quisermos saber, nós vamos encontrar dentro da doutrina do espírito. O livro dos espíritos, com 1019 perguntas, foi um livro feito com o auxílio do plano espiritual. Na verdade, Kardec, quando fez todas essas perguntas, ele não fez só da cabeça dele. Ele também foi intuído pela espiritualidade a fazer determinadas perguntas. Então, o livro dos espíritos abrange todos os aspectos da vida. Se nós quisermos conhecer realmente quem somos, vamos estudar o livro dos espíritos. E o livro dos espíritos, ele foi dividido em outros também, né? Porque aí tem o Evangelho segundo o Espiritismo, tem a Gênese, tem as obras póstumas que foi feita através de ensinos que Kardec deixou depois que ele desencarnou. Enfim, são 5 livros da codificação, e cada eles abrange um assunto com mais detalhe. O livro dos espíritos é geral, generalizado. Eu vejo assim, eu faço essa analogia, eu sempre faço essa pergunta, porque eu vejo, é a minha visão da doutrina espírita, de ser um nascido de um educador, né? O Kardec era um educador, um cientista, e cientista ele aplica o método científico. Né? E o primeiro método científico é você fazer uma investigação. E o livro dos espíritos, para mim, é um levantamento de informação do lado da espiritualidade. Ele estava investigando todos os médios, investigando os fenômenos e descobrindo meios de fazer um levantamento, né, que a gente chama de survey, né, de você levantar informações para poder depois concluir outras coisas que ele for concluindo a doutrina dos espíritos também até o final do livro e também nos outros livros também que ele foi lançando. Uhum. Então, para mim, a doutrina do espírito, ele nasceu em método científico. Com certeza, é filosofia, ciência e religião. O próprio Kardec, ele fez questão de afirmar: se algum dia algum item da doutrina for contestada pela ciência, vamos ficar com a ciência, porque a ciência está aí para isso, para provar as coisas. Então a doutrina espírita não é doutrina para a gente acreditar só porque o pai da gente dizia, porque a gente aprendeu na Igreja Católica ou porque é a tradição da humanidade. Não, a doutrina dos espíritos é uma doutrina de estudo e pesquisa. Então a nossa sugestão é que cada um que está interessado realmente em se conhecer e conhecer como funciona o universo, os mecanismos que reagem nossa vida, é partir para o estudo, partir para a pesquisa. Aí sim, aí nós vamos ter convicções nossas próprias, porque eu não posso acreditar nas coisas porque os outros disseram, porque é tradição. Eu tenho que acreditar naquilo que eu fiz experiência, eu pesquisei e descobri. Então a doutrina espírita é uma doutrina de descobertas também. Mas o interessante é que nós temos também aqui uma pergunta, que nós sabemos que existem dois mundos, o espiritual e o material. Mas por que que as pessoas, nós também como espíritas, só preocupamos muito com o material e deixamos de lado o mundo espiritual? E quem falou pra gente que meu reino não é desse mundo, não foi qualquer um que falou, né? Hã? Exatamente. Jesus veio aqui na terra para nos trazer a verdade. A verdade vos libertará, né, disse. Então, nós precisamos realmente procurar o estudo para conhecermos a verdade. Sem estudo a gente não vai conhecer, sem estudo a gente não vai entender quase nada. Agora, com relação ao mundo espiritual e mundo material, na verdade o mundo material é uma criação posterior ao mundo espiritual, porque na verdade o mundo real, o mundo que existe de verdade, é o mundo espiritual. O mundo material foi criado para que nós, espíritos, pudéssemos ter a oportunidade de participar da matéria, e para participar da matéria precisamos nos revestir de um corpo material. Então estamos aqui como espíritos encarnados. Aliás, é bom a gente tirar uma outra dúvida que algumas pessoas têm: o que é alma e o que é espírito? Espírito somos nós, criaturas de Deus, e que evoluímos até chegarmos ao grau de espírito, porque na verdade nós iniciamos a nossa caminhada muitos milênios atrás, evoluindo até chegar na condição que a gente chama de hominal, né? Então o que acontece? Chegando nessa parte que nós já somos hominais, então nós encarnamos, nos revestimos de um corpo de carne para podermos fazer parte do mundo material. E fazendo parte do mundo material, nós também fazemos a evolução desses mundos. Agora, o mundo real, primitivo mesmo, é o mundo dos espíritos. O mundo dos espíritos vamos dizer assim, o primário. O mundo material poderia até deixar de existir sem modificar muitas coisas, mas naturalmente Deus, né, criou. Nós não vamos contestar se Deus, por que que Deus criou, por que que não criou, né, mas se é assim é porque é o melhor para nós, para que nós possamos continuar a nossa evolução. São 8:31. Nós estamos aqui com o programa Vivência Espírita e nós estamos com o Luiz Carlos Forcato falando sobre o tema de hoje, é o resumo da doutrina dos espíritos. E qual a diferença? Bom, depois nós voltamos, né, Jorge? Que é a diferença entre doutrina dos espíritos e doutrina espírita, né? Uhum. Que parece que se confunde as duas, né? Bom, depois pode o nosso falar, pode começo. Falar. Não, pode falar. Eu? É. Então, a doutrina dos espíritos é a doutrina original, trazida pelos espíritos através de muitos médiuns espalhados pelo mundo inteiro, e que Kardec, com a sua missão, ele conseguiu fazer essa doutrina se resumir em livros, né? Então, onde temos o Livro dos Espíritos, que é o livro principal, que tem 1019 perguntas e 1019 respostas. Então, essa é a doutrina dos Espíritos, a doutrina que os Espíritos nos trouxeram. Agora, doutrina espírita, isso aí já são as ramificações que nós criamos aqui na Terra, no mundo encarnado, para estudarmos o Espiritismo. É, quer dizer, aquele que estuda o Espiritismo é o espírito ou espiritista, né? É. Que é o termo mais usado. Então, essa é a diferença, né? É, essa é basicamente tudo bem? A diferença. É, eu fiquei na mesma, não achei diferença nenhuma. Não, tem diferença. Não, não. Quem trouxe a... Quem trouxe a doutrina dos espíritos foram os espíritos. Isso, quem então, não... segue a doutrina dos espíritos são espíritas. Então, mas você perguntou para o Forcato outra coisa. Não, você perguntou para ele qual a diferença entre doutrina dos espíritos e doutrina espírita. Foi isso que você perguntou, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Porque a doutrina dos espíritos foi trazida pelos espíritos através de vários médiuns na época, na época de Kardec, né? Que em 1857 ele lançou o livro dos espíritos. Foi trazida por quem? Não, foi trazida pelos homens, né? Não, foi na verdade. Vamos tocar uma música igual o Chico Xavier faz, fica bem mais legal. A doutrina espírita, ela é uma, vamos dizer assim, continuação da doutrina dos espíritos. É um complemento da doutrina dos espíritos. Vamos lá para o nosso intervalo comercial com o Grupo AME, Sérgio Santos, que a gente tinha falado em Deus aqui no começo, né? A música é Ouço Deus. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Ouço Deus nos ciclones e mares bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento dos pobres mortais. Nas estrelas reluzentes de luz, vejo Deus o esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus na presença do amigo na cruz. Sinto Deus na saudade que evoca lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperança. Sinto Deus na tristeza de ver partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas do rio. Vejo Deus nos ciclones e mares bravios. Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento dos pobres mortais. uma saudade que evoca lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperança. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sofrer. Ouço Deus no murmúrio das águas do rio. Vejo Deus nos ciclones e mares bravios. Sinto Deus cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento dos pobres mortais. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui com o nosso amigo e companheiro de doutrina, Luiz Carlos Forcato, docente espírita Bezerra de Menezes de Pindamonhangaba, que é justamente que é um centro espírita muito antigo lá em, e que foi inclusive, viu, Jorge, só para o seu conhecimento, e nós tivemos muito apoio do centro espírita Bezerra de Menezes na introdução da aliança aqui em São José dos Campos, viu? É, ele foi um dos primeiros a entrar na aliança? Não, nós tivemos o pai do Clóvis, é o Abreu. Aníbal. Nossa, ele era fervoroso defensor da aliança, né? E ele trouxe aqui, e ele veio várias vezes dar todo o suporte para a gente, para que a gente pudesse consolidar a aliança espírita em São José dos Campos. Legal. Eu pensava que era a Pinda tinha entrado depois que veio para cá. Não. É muito antigo lá, uhum, na manhã. É, foi mais ou menos na mesma época. Quando, uhum, em São José dos Campos, o Jaques, o Valentim, começou a dirigir escolas de aprendizes, o Milton Gabay começou a dirigir também em Pinda, né? E deixa eu comentar aqui para vocês também a pergunta para sorteio, né? Dos dois livros que a gente não falou no começo do programa, no primeiro bloco. Mas a pergunta para sorteio é: você acha que a doutrina espírita transmite um ensinamento universal? Então, entre no nosso Facebook, facebook.com/programa Vivência Espírita, eu já postei lá a pergunta, e também no WhatsApp, ou ligando para nós, no 12-3941-9750 ou 12-3942-9750, respondendo a pergunta: você acha que a doutrina espírita transmite um ensinamento universal? Então deixa a sua opinião, a gente vai lendo aqui, e no final do programa a gente sorteia dois livros espíritas, dois livros para vocês. É, vamos continuando então com o Forcato, pra gente, sobre o assunto do resumo da doutrina dos espíritos. Forcato, então vamos continuando aqui com as nossas perguntas para o Forcato. Então nós temos aí os seres materiais, ele constitui o mundo visível, né? E os imateriais, o mundo invisível. E daí? Nós temos contato diariamente com o mundo invisível? Rui, na verdade é o seguinte: o contato com o mundo invisível é muito mais intenso do que nós imaginamos. Os espíritos, que são os seres desencarnados, porque nós estamos encarnados, somos espíritos também, só que nós estamos encarnados. Aliás, essa é a diferença entre alma e espírito, né? É a mesma coisa, alma e espírito, só que alma é o nome que a gente dá a nós mesmos quando estamos encarnados. Então, o que acontece? O mundo espiritual, como já dissemos, é um mundo que pré-existe, e aqui o mundo material é onde nós estamos quando estamos fazendo parte da matéria. Então, existem realmente esses dois mundos que fazem parte do conjunto da nossa evolução, né? Não, e é interessante, viu, Forcato, que esse conjunto de espíritos, ele forma uma vibração. E a gente sente em cada cidade, em cada região, em cada casa, nós sentimos essa vibração dos espíritos que ali residem, que ali habitam. É interessante essas coisas, né? Mas só que são poucos aqueles que parece que percebem essa diferença. Ô Rui, na verdade, todo mundo acaba percebendo, só que não se atentam para isso. Porque nós estamos sendo influenciados pelos espíritos a cada momento, a todo instante. A influência é muito grande. Quando nós temos alguma ideia, algum pensamento, quando vem na cabeça da gente determinadas coisas, na verdade, são interferências espirituais. Mas, como nós não temos conhecimento, a gente não se atenta para isso, a gente pensa que tudo veio da nossa mente, que é criação nossa, né? Mas, na verdade, nós estamos em contato com os espíritos a todo momento, e a influência é muito grande. E se nós dermos a oportunidade dos espíritos nos influenciarem e nós entendermos essas influências, nós vamos evoluir muito mais rápido, nós vamos aprender muito mais rápido, vamos ser pessoas mais felizes, porque os espíritos estão tentando de toda maneira nos orientar e fazer com que a gente dê passos certos em nossa vida, né? Agora, se a gente bobeia também, aí tem aqueles espíritos que ainda não são tão evoluídos e que também nos induzem a coisas negativas, não, né? Porque os espíritos também podem nos induzir para o bem e nos induzir para o mal. Vai depender de nós mesmos. Nós mesmos, né? Então, através dos nossos pensamentos. Exatamente. Né? Nós atraímos para ficar ao nosso lado aquelas pessoas afins. É a mesma coisa. Se você estiver num bar, num botequim, quem vai ficar junto com você? São aquelas outras pessoas que também gostam de beber, que gostam de bater papo de botequim. Se você está numa escola, se você tem 6 anos, quem que vai ficar ao teu redor na hora da brincadeira, na hora do recreio lá? São aquelas crianças de 7 anos, 6 anos, 5 anos. Aqueles que estão lá na faculdade com 18, 20 anos não vão ficar perto de você porque não vai interessar para eles. Então nós atraímos sempre as pessoas que são afins com a gente. E no mundo espiritual é a mesma coisa. Quando nós estamos encarnados, quem que vai fazer parte da nossa rodinha são aqueles espíritos que se afinizam com a gente, que nós atraímos pelo nosso pensamento, pelo nosso sentimento. Aqueles outros espíritos que não fazem parte dos nossos pensamentos não vão ter prazer em estar junto a nós. Então, para o nosso bem, se nós realmente formos inteligentes, nós vamos procurar ser criaturas melhores, boas, em todos os sentidos, para que a nossa companhia seja uma companhia interessante. E com isso nós vamos crescendo. Nesse sentido, você fala da questão da lei da atração, né? Uhum. Da afinidade. Então, essa afinidade que nos ensinamentos espíritas, né? E do doutrina dos espíritos, vem falar que os iguais se atraem. Os iguais se atraem. Né? Agora, então, tudo que está na mesma sintonia se atrai, né? Ô, Rodrigo, tem uma coisa interessante que, para quem estuda, quem analisa profundamente, é o seguinte. No plano material, para o plano espiritual, tem determinadas coisas que mudam. Aqui no plano material, os diferentes se atraem. O negativo atrai o positivo atrai o negativo. Principalmente na eletricidade. Exatamente. E quase tudo aqui são os opostos que se atraem. Quando nós passamos para o mundo espiritual, a coisa inverte. São os semelhantes que se atraem. Então, quando você é uma pessoa boa, você vai atrair... Na verdade, você é espírito, eu sou espírito. Então, nós já estamos falando do mundo espiritual. Mas então, aqui, isso ocorre também aqui. A gente vê pessoas que têm a mesma forma de pensar no mesmo grupo, né? Uhum. Mesmo aqui também, né? Nesse mundo material. Mas eu entendi, você quer dizer que são leis materiais e leis espirituais. Então, né? Veja bem, quando você pensa, quando você reflete, você é espírito. Então, o sentimento já é mais uma coisa espiritual do que uma coisa material. Então, o que acontece? O semelhante vai ser atraído. Então, você é uma pessoa boa, vai atrair pessoas boas, tanto encarnadas como desencarnadas, né? Se você é uma pessoa de má índole, você vai também atrair aquelas pessoas de má índole também. E é interessante, né, Focato, que Jesus, ele esteve conosco durante 33 anos, e ele só veio nos ensinar a prática do bem. É. E por que nós não seguimos essas orientações dele? Olha, Rui, na verdade, nós somos muito cabeçudos, viu? A gente não aprende as coisas com facilidade, não. Nós não tivemos apenas Jesus. Antes de Jesus, quantos missionários já vieram nos ensinar o bem? Aí veio Jesus, né, naquela glória toda, né, e nos ensinou tudo isso. E depois de Jesus, quantos mensageiros que Jesus mandou para nós, né, e nos ensinaram o bem. E se, nós, realmente, a gente é meio cabeçudo ainda, a gente for, não aprende com facilidade, se, não. E se a gente for ver, tudo que Jesus ensinou, se a gente for focar o que Jesus ensinou, é olhar para dentro de nós, uhum, né, olhar para nossa forma de pensar e nosso bem, para a gente poder mudar e atrair coisas boas. Uhum. Então a única forma da gente atrair coisas boas é a gente mudando internamente. A gente se mudando. Deixa eu só comentar aqui que o Ari Rangel entrou. Um abraço pro Ari Rangel. No Facebook. Ele, sobre a pergunta, né? Você acha que a doutrina espírita transmite um ensinamento universal? Então ele manda um bom dia, irmãos e amigos. Que a paz do Mestre nos envolva a todos. Excelente programa com o professor Luiz Carlos Forcato. Sem dúvida, a universalidade é a marca da veracidade desta doutrina que tanto nos ensina. O que é dito aqui e dito acolá, sempre de conformidade com os ensinamentos superiores. Um forte abraço a todos. Por favor, diga ao Rui que eu preciso falar com ele. Um abraço. Então a mensagem já está dada, Rui. Depois você liga para o Ari Rangel para falar com ele. Ele disse que à tarde vai te ligar, Ari. Um abraço também para o Ari Rangel. E eu, na participação anterior, que o Tomé, o Maurício Tomé, Maurício Tomé falou, citou meu nome lá. Um abraço para ele também. Legal. E a Mariane Mazanti diz que sim, né, respondendo: uma vez que te explica e te orienta sobre suas vidas progressas e sobre as condutas que devem ser tomadas diariamente para que sua estada na Terra seja produtiva e abrangente. Tomando por base o Evangelho segundo o Espiritismo, que apesar da idade continua atualizadíssimo. Obrigado, pessoal. A gente que agradece toda a participação de vocês. E também tem o Ricardo Serapião, que também responde: transmite sim um ensinamento universal, pois é alicerçada em conduta moral, nos fazer bem, e tem no exemplo de Jesus um princípio universal, o do amor. Mostra claramente os princípios de ação e reação, explica o não privilégio a quem quer que seja quando pensamos nas reencarnações sucessivas. Mesmo diante de outros dogmas, credos, religiões, filosofias da vida, o Espiritismo flutua na essência do ser com bondade, respeito, caridade, humildade e amor. Legal, Ricardo. E isso fala bem exatamente aquilo que a gente estava comentando aqui. Uhum. Né? Então, esse ensinamento de Jesus, que é universal, que é a lei do amor, que nos faz olhar para dentro para a gente poder melhorar e atrair coisas boas. Exatamente. Que é a lei da atração, né? E se nós ficarmos realmente atentos aos ensinamentos de Jesus, nós vamos nos melhorar cada vez mais e vamos ser criaturas cada vez mais felizes. Porque, na verdade, o que acontece? Todo mundo fica aí atrás da felicidade. Todo mundo quer ser feliz. Mas eu não vejo, nunca vi ninguém falar assim: olha, rapaz, eu estou doido para ser infeliz. Não, todo mundo quer ser feliz. Mas só que começa a procurar a felicidade onde ela não está. Jesus exatamente deixou para nós. Não é no externo, né? Jesus deixou todas as informações, né, de como ser feliz. E nós, 2000 anos depois, não aprendemos quase nada. É por isso que, Forcato, todas as vezes que chegava no Chico Xavier e perguntava para ele: Chico, qual a novidade? Ele falava: o Evangelho de Jesus. Eu perguntar: qual a novidade, Chico? Tem alguma novidade? Tem sim, tem uma grande novidade: o Evangelho de Jesus. É sempre a boa nova, né? Qual é a nova? Uma boa nova. Boa nova. Aliás, Rodrigo, desses dias me perguntaram: escuta, mas o que é essa tal de boa nova que toda vez que a gente vem no centro o pessoal fala em boa nova? Gente, boa nova é o Evangelho. É o Evangelho de Jesus. E a Mariane Manzanti, ela também entrou aqui, mano, bom dia pessoal, tinha mandado antes, né? Gostaria de ouvir novamente a explicação sobre a diferença entre espírito e alma. Espírito e alma, vamos lá. Bem, pode falar, Rui? Pode não, deve falar, né? Olha, espírito é o ser criado para evoluir, criado por Deus. Só que a gente precisaria de muito tempo para explicar direitinho. Mas quando Deus cria, ele cria seres, vamos dizer assim, semelhantes, né, segundo o que nós vemos no Evangelho, né, semelhantes a ele, ou seja, espíritos. Então, esse ser, que no começo a gente chama de mônada espiritual, ela veio fazendo experiência no reino mineral, passou para o reino vegetal, do reino vegetal passou para o reino animal, do reino animal, já bastante evoluída, começou a encarnar em seres humanos, com esse corpo que nós temos. Então, a esse ser que fez toda essa peregrinação, desde o mineral até o homem, nós damos o nome de espírito. Aliás, quando sai do reino animal, ele já ganha esse nome, espírito. Até aí era chamado de mônada espiritual, ou seja, uma energia que saiu da mente do Criador e passou pelos reinos evoluindo. Chegando no reino humano, ela ganha o pomposo nome de espírito, né? Só que depois que começa a encarnar, aí ela ganha o nome de alma, porque depois que ela, quando ela, no período que ela está no corpo, a gente chama de alma, mas é a mesma coisa, espírito e alma é a mesma coisa. Então, a gente pode dizer... é o nome que nós damos para o espírito quando ele está encarnado. Alma é o espírito encarnado. Então, atualmente nós temos uma alma, porque nós estamos encarnados. Nós somos uma alma. A gente também, quando sai do corpo, a gente tem um perispírito, né? Deixa de ser alma e passa a ser perispírito. Que também é matéria, é uma semimatéria. Semimaterial. Que também está incorporado. Bem, então vamos, já que tocou em perispírito, vamos também esclarecer isso, né? Sim. Olha, o espírito, nós, somos assim tão sutis, é uma energia que nós não sabemos definir direito ainda, mas é alguma coisa tão rarefeita, tão sutil, que para poder fazer experiência num corpo físico, que é alguma coisa tão grosseira, não teria como você unir o espírito ao corpo. Simplesmente unir. Não tem condição. Então, o que acontece? Existe um outro corpo intermediário que ele tem uma formação próxima ao espírito tão sutil e também ele vai se engrossando, vamos dizer assim, em palavras mais normais, né? Vai se engrossando até conseguir fazer uma união com o corpo. Então, perispírito é um corpo intermediário que liga o espírito sutil ao corpo físico bem grosseiro. Com uma crise, né? E nessa caminhada, né, nesse período entre o início e o fim, tem todas as gradações. Mas aí já não cabe a gente falar aqui hoje, que isso não precisaria de muito tempo. E é o perispírito que recebe quase todas as emoções, as energias, doenças, está tudo ali no perispírito. Tudo, né? No perispírito. Então, o perispírito é como se fosse um reservatório. Tudo que nós aprendemos, tudo que nós vivenciamos, fica registrado no perispírito. O perispírito continua mesmo depois que nós desencarnamos, porque o perispírito não morre com o corpo, né? De uma forma simplificada, né? Então, tem algumas pessoas que defendem, né? Alguns médios aí conhecidos que defendem também a desencarnação também lá do lado de lá, mas é uma coisa mais complexa. Eu defendo, isso aí. Eu defendo. Mas eu também acredito nisso. Eu defendo. Então, eu acho que você tem vários corpos em vários níveis, ok? Sim, eu acho que o legal da doutrina espírita é que ela simplifica isso no perispírito, por uma forma que facilita o entendimento. Porque, Rodrigo, os orientais... Exatamente. Que tem os estudos mais aprofundados, eles dividem o perispírito em 7 partes e estudam cada uma dessas partes. Nós aqui estamos ainda com dificuldade de entender o perispírito no conjunto. E é legal porque eles estudam também a reencarnação há 10 mil anos. É. A gente está estudando a reencarnação há 150 anos. É. A questão também do perispírito, né, que a gente está falando, no próprio Livro dos Espíritos fala que o perispírito é composto de acordo com cada orbe que ele habita. Com cada mundo, Com cada mundo. Então, nosso perispírito aqui é constituído da matéria da Terra. Da matéria da Terra. Então, no dia que nós estivermos de outro mundo, o perispírito vai ser outro. Então, com certeza, o perispírito tem que se desintegrar em algum momento para ele habitar outro local. Nesse livro novo, deixa eu falar do meu livro, Forcato. No meu livro novo, está saindo Das Sombras ao Alvorecer, vai ser lançado dia 12, já estou convidando todos vocês, dia 12 aqui no Recanto, no como é que é o nome, Rui? Missionário da Luz. Missionários da Luz, Casa de Repouso. Aí na Rua Martins Pereira, 173. Isso, na Rua Martins Pereira, ali em frente ao Portão 10 do Estádio Martins Pereira. Nós estaremos lançando dia 12 aqui em São José dos Campos, 12 de março, às 19h30. Todos vocês são convidados o livro Das Sombras ao Alvorecer. E lá, nesse livro, através do Espírito Aurélio Augusto, né? Ele participa de uma ascensão lá na colônia Campo de Luz. Então ele participa de uma ascensão. Vai explicar como que A gente só está acostumado a saber que o espírito vem de lá para cá. E quando vai de lá para outro lugar mais alto, o que acontece com aquele perispírito? Então, comprem o livro, vão lá no lançamento, nós vamos fazer sorteio aqui antes também, porque o livro já chegou lá em Ribeirão Pires, só falta chegar aqui em São José dos Campos, lá, dia editora, 27. A editora Dionísio. É, a editora Dionísio, e nós vamos lançar lá em Ribeirão semana que vem, que nós vamos lá para sábado que vem, nós vamos lá para Ribeirão Pires, nós vamos lançar o livro lá, e dia 12 a gente lança aqui em São José dos Campos. Então, tem muitas dessas novidades no livro. Legal, então quem for no Recanto de Luz e Mancheira já pode comprar lá em Ribeirão Pires. Já pode comprar lá, legal, também. Legal. Né? E eu só comentar aqui, o Antônio Bessa entrou no WhatsApp, mano, bom dia, sim, respondendo a pergunta, se você acha que a doutrina espírita transmite um ensinamento universal, porém fundamentada na comunicação entre os mundos material e espiritual. A diferença para os ensinamentos convencionais seria que a doutrina espírita provém dos espíritos. Legal, Antônio Bess, obrigado pela participação aqui, e continue aqui participando para a gente sortear a pergunta para o sorteio. Mas voltando lá, ou já está na hora já do... Não, vamos para passar a mensagem aqui da Vilma Torres, está mandando um abraço para todos e o programa está bem interessante. Um grande abraço também, viu, Vilma? Vamos para o nosso intervalo comercial? Não, eu só queria dizer que ontem o Centro Espírita Jesus de Nazaré da Vila Maria completou 34 anos e quem esteve lá foi a Paula, que estava lá fazendo a palestra no Centro Espírita Jesus de Nazaré da Vila Maria. Tá, rua Minas Gerais, 291. Legal. A Paula? Paulo Guimarães? Isso, ela está fazendo a palestra. Isso, joia. Vamos então para o nosso intervalo comercial com mais uma música. A música que nós vamos colocar agora é uma música que fala da doutrina espírita. A música com o grupo AME, Doutrina Espírita. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Seguir para alcançar o reino do amor, da terceira revelação. É a doutrina espírita que Jesus anunciou. Nós estamos agora no momento Gigavale. Jorge, nós vamos passar depois para a Marina Santos, do Santos, né, de Pinda, que está acompanhando o Forcato, para comentar sobre a mensagem de hoje. Legal, a mensagem de hoje está no Momento Espírita número 23, Existência de Deus. Se vocês quiserem adquirir os CDs do Momento Espírita, basta se dirigir à Livraria Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, número 232, que o nosso irmão Mário Vinhas tem todos os CDs lá do Momento Espírita. Se por acaso não tiver, vocês podem pedir que ele encomenda e depois manda entregar para vocês. Existência de Deus. Existência de Deus. A ideia da existência de um ser supremo é inerente ao homem. Em todos os tempos e culturas, o culto à divindade esteve presente. As teorias materialistas constituem exceção. Em alguns países, em períodos de revolução, tentou-se reprimir o sentimento religioso. Essa repressão nunca obteve muito sucesso, foi frequentemente burlada e finalmente cessou. Formas de vida e de governo que ignoram as características e as necessidades humanas não conseguem formar bases sólidas. O homem necessita de Deus. Não como uma espécie de ópio para entorpecer seu sentimento e anular seu raciocínio. Sem a noção da existência de Deus, a vida humana carece de sentido. Tudo se torna obra do acaso, um joguete das circunstâncias. Os incrédulos, por vezes, afirmam que se Deus existisse, ele apareceria para suas criaturas. Esse raciocínio peca por traduzir uma visão infantil da divindade. Deus não é equiparável a uma personalidade humana que passa para fazer uma visita ou dar um show. Deus é a inteligência cósmica, suprema em seus atributos e causa primária de todas as coisas. Uma inteligência não é algo material, passível de ser visto com os olhos da carne. Uma inteligência pode apenas ser compreendida. Os homens ainda são demasiado limitados para compreender a essência da divindade. É certo que Deus não se mostra, mas se revela por suas obras. Constitui princípio adotado em todas as áreas do conhecimento humano, que a partir dos efeitos se chega às causas. Conhece-se a árvore pelos frutos. Supõe-se a existência de um quadro primorosamente pintado, uma autêntica obra de arte. Mesmo sendo ignorado o autor, pode-se fazer uma ideia dele. A partir do conhecido, que é o quadro, chega-se ao desconhecido, que é o autor. Ninguém imagina que o criador de tal primor seja um indivíduo tosco ou insensível. A razão indica tratar-se de um artista talentoso, com um grande senso estético. Igualmente, por constituir uma hipótese absurda, não se presume que a tela, a moldura e as tintas se uniram por obra do acaso e originaram uma obra-prima. Não há efeito sem causa. Não há efeito inteligente sem causa inteligente. Não é crível que a vastidão do universo, em sua sofisticação, seja fruto do acaso. O movimento dos astros, as leis que regem a vida, a perfeição do corpo humano, tudo isso é efeito a denotar uma causa poderosa e sábia. A criação é o efeito que revela a existência do Criador. O homem mais inteligente não consegue colocar planetas em movimento, dar vida a uma planta, modificar as leis da natureza. Tais proezas estão muito além da capacidade humana. Consequentemente, a inteligência que criou e sustenta o universo é infinitamente superior ao homem. A maravilha da natureza revela providência, sabedoria e harmonia em grau superlativo de seu autor. Deus é a causa de tudo. A ordem e a beleza que existem no universo originam-se dele e são plenas de significados. Elas sinalizam que a finalidade do viver humano é integrar-se no que de belo e ordeiro há no mundo. Pense nisso. Esse é o momento Giga Vale, e nós estamos aqui com a Marina dos Santos, que é lá de Pindamonhangaba, que é trabalhadora também do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Nós vamos pedir para que ela comente essa mensagem. Marina. Bom dia a todos. É com muita alegria que eu estou hoje aqui pela primeira vez participando desse programa. E eu acho que a mensagem falou tudo. Realmente, como o professor Furcato já comentou, não cabe a nós, não temos ferramentas, né, para o entendimento dessa energia que é Deus. Então eu acho que nos cabe usar um pouco do sentido que nós temos, né, que é da percepção, e irmos ao nosso coração. É impossível a gente olhar para essa maravilha toda que está à nossa volta, para toda essa criação, quando nós olhamos para uma flor ou para o nascimento de uma criança, né, que tão pequenininha, nasce tão perfeitinha. E então eu acho que é impossível não atribuir isso a uma causa tão inteligente e perfeita, que Deus é simplesmente a nomenclatura que a gente usa, né, para poder se referir a essa energia maravilhosa. E é inegável que existe alguma coisa muito, muito perfeita e muito grande por trás de tudo isso. É interessante que num livro do Alberto Cury, tem um personagem que fala lá, olha, eu sou ateu. Aí então a outra personagem ali fala, você pode ser ateu, você pode acreditar que Deus não existe, mas quem é que explica essa obra tão bonita que é a natureza, que é esse nosso universo? Tem que ter uma explicação. Tem que ter alguém que fez essa obra, né? Não pode negar. É isso aí. Mas antes, vamos falar aqui no WhatsApp. A gente teve mais uma participação aqui do Antônio Bessa. Ele falou, ele deixou aqui sobre alma e espírito também. Então ele falou, o assunto é abordado amplamente na introdução do livro dos Espíritos. E leiam a introdução, pois é complexo. Extrato parcial, ele pôs aqui um trecho, né, interessante. Chamamos alma ao ser imaterial e individual que em nós reside e sobrevive ao corpo. De conformidade com essa maneira de falar, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens. A alma intelectual pertenceria aos animais e aos homens. E a alma espírita somente ao homem. Interessante, né? Muito legal. Legal esse extrato que ele pôs aqui pra gente. E o Sérgio também, lá do Anjo Ismael, ele manda um bom dia. Sim, com certeza. Pois a doutrina espírita não é apenas... Isso respondendo a pergunta para o sorteio, tá? Se você acha que a doutrina espírita transmite um ensinamento universal. Então ele responde que sim, com certeza, pois a doutrina espírita não é apenas para os espíritas, mas para todos, e principalmente não se limita à conversão do indivíduo a uma religião, mas sobretudo a buscar a verdade e através dela encontrar o seu caminho. Em essência, todas as filosofias religiosas provêm dos espíritos, que através dos tempos vêm influenciando a humanidade. Assim, munidos-se de ferramentas para depurarmos o intelecto, revelamos a verdade através dos tempos, e isso nos conduz à elevação espiritual. Legal, Sérgio, obrigado pela participação aqui no programa. Aqui o nosso amigo Mazala, o Adolfo Mazala, ele passou a mensagem aqui através do telefone. Manda um abraço a todos da equipe do Vivência Espírita e para o Forcato, principalmente. Que ele prossiga no caminho de esclarecimento de esclarecer e ensinar. O Mazala está perguntando também sobre o lançamento do livro. Nós tínhamos falado agora há pouco, né? Mazala, vai ser dia 12 o lançamento do livro Das Sombras ao Alvorecer, da nossa autoria, mas do espírito Marcelo Augusto, Aurélio Augusto, com a participação de Pai Joaquim, que está no primeiro livro, e também de Mãe Maria, que são os protagonistas, instrutores no livro. Será lá na rua Martins Pereira 183, aqui no Jardim Paulista, na Casa de Repouso Nosso Lar. Então todos estão convidados, a gente espera por vocês lá para dar um abraço, e mais uma vez a gente agradece a espiritualidade por esse momento em nossa vida e ter proporcionado mais essa alegria, né? Mais essa felicidade, que eu posso falar, e a gente receber assim, através desses espíritos, mais uma obra. Dia 27 nós lançaremos agora lá em Ribeirão Pires, no Recanto de Luz Irmã Sheila, e dia 12 aqui em São José dos Campos. Mas eu vou postar mais aí nas redes sociais, porque nós já fizemos o convitinho, o Nil já fez o convite, o livro já chegou lá em Ribeirão Pires, só está faltando chegar aqui para nós em São José dos Campos. O Renualdo também, Rui, faz tempo que o Renualdo sempre está ligado, mas faz tempo que ele não comenta aqui. Um grande abraço para o nosso amigo Renualdo lá de Cachoeira do Sul. Eu recebo mensagem dele diariamente no Face, né? Uhum. Olha só, ele está dizendo aqui, está colocando aqui, primeiro ele colocou: Jorge, bom dia, um grande abraço para todos, essa turma especialmente, não, aqui, peraí, vamos lá de novo, olá amigos desse farol divino, que é esse programa, um grande abraço a todos. Só gostaria de lembrar que no livro Nosso Lar tem a comprovação de que o perispírito é composto por vários corpos, quando André Luiz vai a uma dimensão mais sutil visitar sua mãe, deixando o corpo mais grosseiro. Olha que legal, tem lá no livro Nosso Lar, né? Aqui ele está falando assim: um baita abração, meu grande amigo, segunda-feira estaremos trazendo o Jaxo e a Alana, e espero que em breve possamos ter o grande amigo aqui conosco. Depois vamos combinar uma entrevista para o lançamento do livro. Aí ele está passando aqui para mim. Obrigado, Renualdo. Logo, logo a gente combina aí para falar um pouco sobre o livro, que o Renualdo tem um programa de rádio lá em Cachoeira do Sul, né, nas tardes, né, em Cachoeira do Sul. Grande abraço para o Forcati, o Jacques e a Alana, que a gente sempre toca aqui. São muito bons mesmo. Que legal que eles estarão aí com vocês. Vamos lá? Bom, Forcato, nós vimos aí que o nosso corpo, ele é perecível, ele envelhece, ele fica com uma série de dificuldades, com dor em todo lugar, mas quando a morte vem justamente fazer a libertação desse espírito, desse corpo, como é que nós podemos explicar para os nossos ouvintes essa... Porque tem muitos que acham que morreu, acabou, tem outros que acham que morreu e vai descansar, e nós, espíritas, temos uma outra visão, né? Qual é essa visão que nós encontramos dessa liberdade para o espírito? Olha, nós, espíritos, somos independentes da matéria. Então, quando nós encarnamos, nós passamos a ter dificuldades em muitos setores. Por exemplo, para eu ouvir, eu dependo do ouvido. Quando eu preciso enxergar as coisas, eu dependo do meu olho físico. Então, assim são todos os sentidos. Eu dependo do corpo físico para participar da vida. Quando eu estou desencarnado, ou seja, estou fora do corpo, eu enxergo em todas as direções, eu ouço em todas as direções. Quer dizer, eu não ouço apenas, eu não tenho que me limitar a um olho. Todo o meu ser, ele está em condições de sentir todas as sensações do universo, tanto para ouvir como para o olfato, enfim. Então, quando nós entramos no corpo físico, na verdade é uma espécie de prisão. Nós ficamos limitados. Se eu quiser ir lá na sala do outro lado, eu tenho que abrir a porta e ir lá. E quando eu sou espírito, tem que caminhar, não. Né? Tem que caminhar, tem que andar. Eu dependo das minhas pernas. E em espírito, não. Eu posso ir a distâncias enormes e distâncias imensas, rapidamente, né, sem precisar de depender de uma parte física. Então, quando nós estamos encarnados, na realidade nós temos uma grande dificuldade, porque nós dependemos do corpo físico para tudo. E quando eu estou desencarnado, a minha vida se torna muito mais fácil. Então, quando eu estou encarnado, eu me sinto prisioneiro Não, mas também depende, né? Não é focado. Depende das minhas atitudes que eu tive aqui usando o nosso corpo material, né? Bom, é lógico que as encarnações, elas servem para isso. A cada encarnação que nós vamos passando, nós vamos nos aperfeiçoando. Tanto é que hoje eu sou melhor do que ontem, e ontem eu era melhor que anteontem. E futuramente, na próxima encarnação, eu já vou ter outras visões que não tenho hoje, que não consigo nem perceber quais são. Mas então nós vamos evoluindo sempre. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos tendo mais liberdade, nós vamos sendo mais soltos, nós podemos ir a distâncias maiores, podemos influenciar em muitas outras situações, entende? Então, tudo é uma questão de evolução. Tá bom, a resposta é muito legal. É porque a gente vê que um dos exemplos que a gente sempre dá nas nossas palestras é aquele filme Ghost, né? O Ghost, quando o rapaz bom, ele é assassinado, então vem uma luz bonita em cima dele, jogando até uma espécie de umas florezinhas em cima dele. Depois, quando o assassino dele desencana, então vem aquele uns vultos pretos, né, que vem e leva ele embora. Então a gente vê também que nós temos as companhias boas e temos também as más companhias nos esperando também, né? Depende de nós. Depende, tudo depende de nós. Muitas pessoas falam: poxa, mas por que essas coisas só acontecem comigo? Por que eu sou infeliz nisso, infeliz naquilo? Olha, existe uma grande lei no universo, que é a lei de ação e reação, ou lei de causa e efeito. Então nós colhemos exatamente aquilo que plantamos, né? Então, se nós queremos ter um futuro melhor, vamos começar a plantar agora boa semente, para que o fruto que a gente colha depois seja um fruto bom. Porque se eu plantar espinho, eu vou colher espinho. Então, essa é uma lei universal. Jesus se bateu muito nessa tecla, Kardec bateu muito nessa tecla, e todos os missionários que vieram até hoje sempre bateram nessa tecla de ação e reação. Eu colho aquilo que eu planto, isso aí é infalível. Que é próprio do espírito, né? É. Porque quem colhe, quem planta é o espírito, não é o corpo. Não, na realidade, tudo que nós fazemos somos nós, espíritos. O corpo apenas nos obedece. É, o corpo, né? E a mente obedece o que o espírito quer, né? Eu estou conversando contigo aqui, falando, então a minha boca está obedecendo a mim, eu, espírito. Então, o corpo é apenas um veículo, né, que obedece a nós, espíritos. Portanto, nós sempre igualamos os espíritos depois que morrem, né? A gente costuma usar isso, né? Tanto que a gente vê aí nos velórios, vê tudo. O cara pode ser quem for, ele pode ter sido ruim, ele pode ter sido bom, também, porque quando morreu ele fica bom, né? Quando morreu ele fica bom, então a gente... Descansou, né? A gente costuma igualar o espírito, como se quando ele saísse do corpo ele é igualzinho, todo mundo é igual e tal. E nós sabemos que existe uma classificação, né? Que a gente divide os espíritos em muitas classes, né? Uma vez que eles não são iguais nem em poder nem em inteligência. Como seria essa divisão de classes, assim? Como seria? Jorge, é interessante, porque essa realmente é a opinião de uma grande parte das pessoas que não se ateve ao conhecimento, ao estudo. Porque nós, quando desencarnamos, nós não mudamos, nós continuamos sendo nós mesmos. Se eu sou uma pessoa ambiciosa, eu desencarno, eu continuo sendo ambiciosa. Se eu sou uma pessoa má, que gosta de fazer um monte de traquinices por aí, eu continuo o mesmo. Se eu sou uma pessoa caridosa, boa, se eu tenho bons sentimentos, quando eu desencarno, eu continuo sendo essa mesma pessoa. O fato de desencarnar não altera absolutamente nada. A única coisa que altera é que quando eu estou encarnado, eu estou dependente do corpo, e quando eu estou desencarnado, eu estou livre, só isso. Mas eu não mudo em nada. Então, isso aí, muitas pessoas têm até medo de morte, né? Eu me lembro que uma vez, fazendo uma exposição no Jefa, aqui em São José, então há muitos anos, há mais de 15 anos atrás, né, toda vez que eu falava em morrer ou desencarnar, tinha uma senhora já de uma certa idade sentada lá no fundo da sala, que lá é grande, né, à esquerda. Toda vez que eu falava, ela fazia o sinal da cruz. Então, são outros conceitos que nós precisamos acabar com eles, porque nós não morremos. Não existe morte. São tabus, né? Isso aí está tão enraizado na mente das pessoas. Então, eu vejo pessoas dizendo: ah, quando eu morrer, eu quero ser enterrado no cemitério tal. Mas quem disse que eu vou morrer? Quem vai morrer é meu corpo, eu não. Entende? Eu posso dizer: olha, quando eu morrer, eu gostaria que meu corpo fosse encaminhado para tal lugar. O meu corpo, não eu. Né? Então essa é a mentalidade que nós ainda temos e precisamos então esclarecer as pessoas. O espírito, ele, enquanto encarnado, ele recebe influência da matéria. Da matéria, né? Eu acredito que assim, enquanto desencarnado também. Principalmente por causa do perispírito. Olha, o perispírito é matéria ainda. Então, assim, ele também sofre influência da matéria também. O espírito, que é o nome que nós damos a nós quando estamos desencarnados. Dentro de um nível, né? Vamos assim, tem os níveis mais evoluídos que talvez não tenha. Então, nós, quando estamos desencarnados, recebemos, sim, muita influência da matéria. Sim. Mas isso é na medida da nossa evolução. Quanto mais evoluído nós somos, menos influência recebemos da matéria. Agora, quanto mais atrasados, vamos dizer assim, nós somos em evolução, mais apegados à matéria, mais influência a matéria vai ter sobre nós. Então, isso é uma questão de evolução. Por isso é que a doutrina espírita vem nos convidar ao crescimento espiritual, a evoluir, para a gente cada vez mais ir se libertando. A gente recebe influência em todas as proporções que a gente pode imaginar, tanto que nós encontramos aí nos estudos mesmo da doutrina espírita. Porque outra coisa que a gente pensa é que nós somos, que só os espíritos interferem na nossa vida, né? Quando na realidade nós também interferimos na vida dele. E existe obsessão de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para desencarnado e de encarnado para encarnado. Com certeza. Então, tudo isso existe. Então, a interferência é sempre, né? Sempre acontece isso. Agora, só tem uma coisa: quando nós estamos desencarnados, nós influenciamos com muito mais facilidade os encarnados. Principalmente porque nós vemos os encarnados e os desencarnados não nos vê quando a gente está desencarnado. Então a gente olha aqui para um lado, olha para o outro, a gente não vê ninguém. Porque nós dependemos do olho físico, e o olho físico só vê coisas físicas, né? E quando nós estamos desencarnados, não. Então é muito mais fácil um desencarnado influenciar um encarnado. E a gente pode ir mais longe, só que eu não quero complicar mais ainda, mas tem o Sebastião Camargo, que já esteve aqui com a gente, no livro Despertar da Consciência. A gente ainda pode ser influenciado por outros espíritos encarnados, em outras, vamos dizer assim, no vegetal, no animal, por exemplo, o alimento que você come. Ele está influenciando ele também. Ele está te influenciando também. Está influenciando porque ele está entrando dentro de você. O princípio espiritual aquele alimento que você come, né? Então ainda vai longe. Aquilo que o Jorge falou tem razão. Tudo pode se influenciar. Mas isso aí seria assunto para muitas horas, né? Mas Focato, nós espíritas dizemos que só morre o corpo, o espírito vive, o espírito é eterno. E quando nós desencarnamos, quando morre o nosso corpo físico, para onde vão esses espíritos? Como nós vemos no Livro dos Espíritos, nós somos a população do universo. Dependendo da nossa situação evolutiva, nós ficamos aqui mesmo em volta da Terra, como podemos também, dependendo da nossa necessidade, ir até para outros órbitos, para outros mundos. Nós somos espíritos do universo, nós não somos espíritos da Terra. E podemos ir para a órbita, para um planeta melhor, ou talvez mais atrasado que a Terra, né? Podemos. Então, veja bem, a criação de Deus, ou seja, nós, espíritos, nós não somos espíritos da Terra, nem de Júpiter, nem de Saturno. Nós somos espíritos do universo. Então, se hoje eu estou na Terra, é porque o planeta Terra me oferece, nesse momento, as condições necessárias para o meu aprendizado, para a minha evolução. Mas, quando eu desencarnar, dependendo das minhas necessidades, eu posso fazer experiência em Júpiter, em Saturno, enfim, em outro planeta, até fora do Sistema Solar. É, porque no Livro dos Espíritos diz que Júpiter é planeta muito mais adiantado que a Terra e temos planeta muito mais atrasado que a Terra. Temos, com certeza. Vai depender da gente ir para os outros planetas. E outra, nós somos, como você falou, nós somos um morador universal, quer dizer, nós não temos um lugar para ficar, né? Não. Só para a gente complicar também mais um pouco, você ir como espírito também é mais fácil, né? Agora, para você, por exemplo, viver num mundo material, é muito mais difícil, porque aí você vai ter que passar milênios aí para constituir novamente um perispírito correto, né, para poder viver naquele local. Como está falando na doutrina, cada orbe tem seus próprios componentes e o perispírito é constituído através da matéria que compõe aquele planeta, aquele orbe. É por isso, viu, Jorge, que uma vez nós estávamos num trabalho espírita, veio um espírito comunicando para a gente, fala, olha, essas máquinas que são mandadas para o espaço para ver se tem vida em outros planetas, elas são programadas de acordo com a nossa visão. Exatamente. E em outros planetas pode ser que seja um perispírito totalmente diferente, que as máquinas não detectam se existe gente ou não, né? Nós somos constituídos de carbono. Se tiver carbono, consegue detectar. Se não tiver, não consegue, né? Rui Jorge, existe um livro chamado Narrações do Infinito, Camille Flammarion. Olha, quem quiser estudar detalhadamente e sentir como que é a vida em outros orbes, em outros planetas, olha, não tem livro melhor que esse. E ele é da época de Kardec. Ele era diretor do Instituto de Astronomia de Paris, né? Muito amigo de Dom Pedro II também. Mas olha, falar em muito amigo, deixa eu dar um recado aqui do amigo. O senhor Rodolfo, do Castelã, nosso amigo Rodolfo, né? Está mandando um abraço a todos do programa, diz que o assunto está muito interessante e diz que se ele está hoje na doutrina espírita, né, foi por causa da influência e perseverança e paciência do Forcato. Né? Foi de complicado. Porque o Forcato ganhou não sei quantos bônus para conseguir trazer o senhor Rodolfo para a doutrina espírita naquela época. Diz que ele já está com crédito lá no plano espiritual. Não, o Rodolfo tem uma história que o Forcato contou para a gente, né? Que ele era para ir para Santos. Mas se perdeu, vem cair em São José dos Campos. Um bom dia para você, viu, Rodolfo? É a extensiva Marli, viu? Ele tudo era, bom. Ele era ferramenteiro, né? Ele era ferramenteiro, então naquela época ferramenteiro conseguia emprego com muita facilidade. Por isso que ele chegou aqui em São José logo conseguiu emprego. Agora, difícil era controlar o espírito dele, né? Aí foi o que o Forcato entrou na jogada para tentar dar um jeito nele e trazer ele para a doutrina espírita. Olha, muitas histórias interessantes tem a respeito do Rodolfo. Agora, essa que o Rui contou, eu não me lembro, porque o chip da minha memória está queimado. Era que nem Cristóvão Colombo, né? Ele era para ir para as Índias, acabou caindo. Mais ou menos. Não, mas quem contou para mim foi o próprio Rodolfo, né? Ah, bom. Mas então, vamos continuando aqui. A gente precisa fazer um intervalinho agora aqui também para a gente voltar, né? Senão não dá tempo aqui. Vamos para os nossos. Mais para um intervalo comercial. E nós vamos colocar a música aqui agora do Grupo Castelã, Revelação. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Filosofia e religião, doutrina consoladora da fé pela razão, que diz de onde vim, pra onde vou e por que estou aqui com meus irmãos, e prega que sem caridade não há salvação. Que Jesus é o guia da humanidade, que o homem tem o livre-arbítrio e responsabilidade. Acredita no amor sublime, acredita na liberdade, mas o homem deve se instruir e conhecer a verdade. Espiritismo não tem dogmas nem rituais, não usa cigarros, bebidas, velas ou cristais, não faz previsão de futuro com baralho, tarô ou algo mais, não pratica qualquer sacrifício com pessoas ou com animais. doutrina respeita qualquer religião. Tem como forma de amor o princípio cristão, que é amar a Deus sobre tudo, é amar também seu irmão, promover a fraternidade entre homens de qualquer nação. Ciência, filosofia e religião, doutrina consoladora da fé pela razão, que diz de onde vim, pra onde vou e porque estou aqui com meus irmãos, e prega que sem caridade não há salvação. Nascer, morrer, renascer e progredir, essa é a lei. Nascer, morrer, renascer e progredir, essa é a lei. Nascer, morrer, renascer e progredir, essa é a lei. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com o nosso querido amigo Luiz Carlos Forcato, do Centro Espírita Bezerra de Menezes de Pindamonhangaba, falando sobre o resumo da doutrina dos Espíritos. Rui, deixa eu entregar as meninas ali, porque é o seguinte, elas recebem alguns telefonemas aí e não passam os telefonemas pra gente, entendeu? Eles não passam. E aí o que que acontece? A gente encontra com o pessoal na rua e o pessoal briga com a gente. Fala, eu liguei pra lá, ninguém falou nada. Mas agora nós descobrimos a verdade, porque teve um amigo nosso que trabalha num prédio aqui no Esplanado, que ligou agora há pouco pra cá. E ela atendeu o telefone, a Adriana, a Graça, o Helder, tá todo mundo ali, até a Andréia. E agora estão perguntando quem é que ligou. Foi elas que atenderam o telefone? Então você já sabe quem é o culpado aqui quando acontecem os erros no programa. Eu só gostaria que nosso amigo, eu também acabei porque hoje tá, o dia está meio anormal aqui, né, Jorge? Porque esse horário de verão bagunçou tudo, o computador, a nossa cabeça, tudo. Mas ele deu um alô pra gente, só pra gente citar o nome dele aqui, porque ele é ouvinte assíduo do nosso programa, viu? Inclusive o Francisco também, o Lopes lá do mercado, é nosso ouvinte assíduo, né? Mas, então, você vai falar já dos... Não, pergunta logo pro Forcato aqui pra gente acabar essa... Então, Forcato, então vamos lá. O que fazemos quando nós dormimos? A alma dorme com o corpo? E é verdade que morremos todos os dias? Essa pergunta aí eu já ouvi muitas vezes. Na verdade, quando nós dormimos, o que acontece? Dormir é a gente afastar um pouco do corpo. Então, o corpo nosso precisa do repouso para refazer as energias perdidas durante o dia. Mas nós não precisamos disso. O espírito, a alma não precisa. Isso, nós, espíritos, nós não precisamos desse repouso. Então, quando nosso corpo fica descansando lá, nós aproveitamos para fazer uma porção de coisas. Agora, é lógico, tudo depende do nosso estado evolutivo. Se nós somos uma pessoa já de certo conhecimento, que estamos interessados no progresso espiritual, nós vamos procurar estudos, palestras, vamos procurar ser de utilidade, né? Mesmo no plano espiritual, a gente vai procurar ser de utilidade, fazer caridade, fazer qualquer coisa assim. Agora, aquelas pessoas que ainda não têm essa consciência, quando dormem, quando o corpo está dormindo, elas vão para os lugares onde que elas sentem prazer. Tem gente que gosta de ir à praia, né? Então ela está dormindo, ela vai à praia. Aí você vai me perguntar, mas poxa, mas está dormindo de noite, vai à praia de noite? Não, mas ela não precisa ir à praia aqui no Brasil, ela pode ir na praia onde que tiver durante o dia, né? Então, aqueles que gostam, por exemplo, de uma pinguinha, né? Aproveita a noite que está dormindo, deixou o corpo lá na cama e vai ficar em volta daquelas pessoas que estão no boteco lá bebendo, que assim ela vai aproveitar também aqueles éteres, aqueles vapores, né? Que são soltos ali, e ela vai se alimentar daquilo também, porque o corpo, carne, se alimenta de matéria, mas o espírito se alimenta de energia. Então, quando você, por exemplo, está exalando vapores de fumo, de álcool, qualquer coisa assim, espíritos, eles aproveitam afins, os espíritos afins aproveitam aquilo para se alimentarem. Então, esse é um dos grandes perigos nossos. Quando nós Participamos de fumo, de vício, essas coisas todas, até vícios em pensamento. Os espíritos inferiores aproveitam essas energias para se alimentarem delas. É o que nós chamamos de vampirismo. É. Então, por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa vida, como estamos conduzindo a nossa vida, para que a gente não seja, inclusive, alimento para espíritos inferiores. Mas, o Jorge, antes que você fale, o dia hoje tá tão esquisito, que eu acordei, para não acordar a minha esposa, eu coloquei o sapato, um marrom e um preto, que está aqui. Eu não ia falar isso. Eu ia o pior de tudo que eu tô com o sapato do lado do pé direito é o esquerdo. Não, você sabe que eu estou desde o começo do programa querendo falar isso, né? Querendo falar. Antes que você fale. Hoje eu não sei se eu levantei com o pé esquerdo ou com o pé direito. Todas as vezes que vocês falavam assim, as coisas estão confusas hoje. Eu estava com vontade de falar, mas também. O que você pode esperar de uma pessoa que vestiu um sapato de uma cor e de outra? Queria um chá de chapa. Hoje em dia tudo é moda. Alguém vai ver ele assim e daqui a pouco está fazendo igual. Daqui a pouco é moda. Os ouvintes do programa Vinícius Espírita vai usar um sapato preto e outro marrom, mas só que eu tô que nem o Charles Chaplin. Eu peguei o pé esquerdo e coloquei no pé direito, então tá ruim. A hora que eu desci do carro, rapaz, eu falei, tô escusado, sapato me pegando no pé. Mas fica aí, um bom dia para todos os nossos ouvintes. Deixa eu falar antes que vai servir de gozação aqui. Então, é que realmente, a hora que eu desci do carro, pronto, estragou meu dia, né? Falei, poxa vida, ainda bem que eu só vou até a rádio, desço, pego o carro e vou embora pra casa, né? Ué, a gente só tá bem na vida quando a gente consegue dar risada da gente mesmo. Então você fez muito bem agora de você mesmo falar pra você. E se não falasse, ninguém ia ver, né? Então, a gente tá na rádio. Vamos lá pros nossos sorteados de hoje. Ô, André saiu dali, ó. Tô colocando a música e a música não aparece aqui. Eu vou falar o sorteado sem música. Vamos lá, então. Ó, pra gente prometo que a semana que vem voltou tudo ao normal, né? Olha, os sorteados de hoje do nosso livro é o Sérgio lá do Anjo Ismael, ganhou um livro, né? O Sérgio ganhou um. E a Mariane Manzani, né? A Mariana Manzani também ganhou outro livro. Vocês podem comparecer à livraria Casa do Caminho a partir de amanhã, às 13 horas, e retirar os seus livros lá. O Sérgio do Anjo Ismael e a Mariane Manzani do Farol de Ismael. Acho que é a Mariane do Farol de Ismael, né? Então, o sorteio desses dois aí. Agora vamos para o nosso Parabéns Espírito. Eu só queria mandar um grande abraço para o casal Ondina e o seu José Antônio, lá do Paulo de Tarso, que eles conseguiram, acho que, localizar a rádio agora, viu, Jorge? Porque estava difícil para eles, viu? Então, bom dia para a dona Ondina, bom dia para o seu José, muita paz e muita tranquilidade. Um grande abraço para eles. Olha, Rui, então, eu já vou dando meu tchau aqui. Vamos falar que nós não falamos muito aqui do desencarne da doutora Tânia, porque a gente não sabe ainda do velório, mas ontem o Rodrigo recebeu uma comunicação que ela doou os órgãos e ia ser feito isso ontem, né, Rodrigo? Isso. Ontem e provavelmente hoje ou amanhã. Entrou no grupo lá no Facebook também e comentou que estava sendo feito o procedimento às 8 horas da noite ontem, e aí tendo o retorno dos médicos, eles iam determinar o horário, o local, todos os procedimentos do velório. Do velório, que deve ser hoje ou amanhã aí, nós estaremos aí. E um grande abraço, né, para toda, um grande abraço, nosso apoio para toda a família da doutora Tânia, e sabemos que é uma pessoa que se dedicou bastante à doutrina espírita aqui, consolou muitos corações, e temos a certeza que o coração dela está sendo consolado agora também, né? O espírito está sendo consolado onde quer que ela esteja nesse momento, porque é uma pessoa que se dedicou muito ao próximo aqui. E nós vamos agora na nossa prece de encerramento colocar a música aqui, Feliz Viagem, e dedicar a nossa prece, as nossas preces, o dia de hoje aqui, nosso, a doutora Tânia. E nós queremos agradecer a Adriana, o Helder, a Graça e a Andréia, que está aqui no som, né? E também pedir desculpa aos nossos ouvintes, porque houve muito atropelos aqui na nossa rádio, por causa da mudança do nosso horário, os computadores todo programado com uma série de coisas. E vamos pedindo depois para a Marina fazer a prece de encerramento para nós. E Até o Rodrigo. Até os microfones, né? É, até o microfone. Até o sapato, mas sou com o pé direito, né? Agora a gente já sabe quem é o culpado. O que a gente pode esperar? Se o Rui, se o Rui é o apresentador, o produtor do programa chega aqui com o pé esquerdo de uma cor, é com o pé esquerdo do pé direito, um de uma cor, outro de outro. O Rui, ele puxa a vibração do programa. Não, mas só descobri isso na hora que eu desci do carro. Eu comecei a dar risada que nem doido lá. A Adriana falou: o que aconteceu, seu Rui? Olha o meu pé aqui, né? Um preto. Não, e o preto é. Tá no pé direito, mas é o pé esquerdo. Então, já vira, né? Acordamos com o pé esquerdo hoje. E deixa eu só comentar aqui também: o Aécio entrou e mandou uma mensagem aqui respondendo a pergunta, tá? O nosso colunista. É, vou ler rapidinho aqui. Quanto à pergunta, sim, não só universal, mas muito profundo. Por onde iremos reconhecer que a fé raciocinada deliberará outros novos conceitos de religiosidade acima dos já tão batidos? Forte abraço à equipe do Vivência Espírita e ao entrevistado do domingo. Então tá certo, pessoal, obrigado pela participação, obrigado pela entrar aqui no Facebook, no WhatsApp, quem participou aqui do Periscope também, assistindo a gente ao vivo, depois vai poder assistir as reprises também que a gente coloca no nosso site, no vemespirito.com.br, e convidá-la a todos a ouvir as reprises no nossa rádio online, baixar lá no aplicativo do Android, só lá procurar Vivência Espírita lá no Google Play, ou no nosso site, também vocês podem ouvir a reprise desse programa e de outros também. Então, até o próximo domingo às 8 horas. Forcato? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, falando sobre a doutrina espírita, que realmente ela é uma doutrina que nos liberta, e agradecer aos companheiros da espiritualidade que nos incentivaram, que nos intuíram para que a gente pudesse passar algumas informações. A única coisa é que o tempo é muito pequeno e tem muita coisa que a gente gostaria de ter falado e tivemos que resumir ou então mesmo não falar. E queremos agradecer a todos aqueles que nos ouviram e inclusive citaram o nosso nome. Um abraço a todos. E nós vamos pedir então para a Marina, lá de está acompanhando o Forcato, e ela é de Pinda, trabalhadora também do Centro Espírita Bezerra de Menezes, para que ela faça o encerramento dos nossos trabalhos através de uma pequena oração. Vamos então elevar os nossos pensamentos, o nosso sentimento, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, discursando um pouco sobre essa doutrina trazida primeiramente por Jesus, que vivenciou tudo aquilo que nos trouxe, e depois Kardec nos dando essa dimensão do mundo espiritual, que a gente possa levar essas palavras, esses ensinamentos hoje aqui conversado para nossa semana, sabendo, sentindo toda a veracidade dessa doutrina, que a gente possa vivenciar com amor, com caridade, olhando para o próximo com compaixão. Nós que estamos passando por um momento conturbado na evolução do planeta, na nossa própria evolução, que a gente possa deixar um pouco de lado as críticas sobre o próximo, olhando com compaixão, porque sabemos que são todos irmãos em evolução. Então, que a gente possa vivenciar um pouco mais tudo aquilo que Jesus nos trouxe na sua estada no nosso planeta, procurando olhar para o próximo com um pouco mais de amor. Agradeço a oportunidade de estar aqui, ouvindo as palavras do Forcato, dos nossos companheiros aqui da rádio, e que possamos então levar para a semana essas palavras, esses ensinamentos. E eu termino com a oração que Jesus nos trouxe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos planos espirituais. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas e ajuda-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, pois só Teu é o reino, o poder e a glória para sempre.